Sou espírito, alma e corpo. Digo, meu espírito foi criado para conter a Deus. Diga, a vida de Deus é residente em mim. Diga, a provisão de Deus está dentro de mim. Diga, eu fui chamado para ser guiado por Deus, ouvindo o Senhor no meu espírito. Amém, meus irmãos? Esse é o padrão da vida cristã, ser guiado pelo Espírito. Eu falei para os irmãos na última reunião que o primeiro pecado nos mostra o desvio, mas também já nos dá a direção de qual que é o retorno para o padrão de Deus. Então, o primeiro pecado está lá em Gênesis capítulo 3, vamos ler daqui a pouco. O primeiro pecado foi o pecado onde Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia dito, se você comer, você morre. Mas o diabo veio e disse para eles, é certo que não morrereis. E eles preferiram dar crédito à palavra do diabo do que dar crédito à palavra de Deus. Então, o primeiro pecado teve um aspecto de incredulidade. Portanto, hoje, se nós queremos andar no Espírito, nós temos hoje que andar em fé. Então, digo, o primeiro princípio de andar no Espírito, diga, é andar em fé. Portanto, andar em fé é crucial. Somente a fé honra a Deus, somente a fé pode substancializar, tornar real as coisas do Espírito. E quando eu falo tornar real, eu corro o risco de você pensar que já não é real. Mas eu falo tornar real para nós, para a nossa dimensão aqui do natural. Mas as coisas do Espírito são muito reais, são muito concretas. Mas Deus, propositadamente, tem nos velado os olhos. Antes de Adão pecar, Deus vinha ter comunhão com ele na viração do dia. Ora, se Adão tinha comunhão com Deus, que dirá ver os anjos e que dirá ver todas as maravilhas do reino? Adão tinha acesso a tudo isso, ele podia ver tudo isso. Mas no dia em que ele duvidou de Deus, fechou-se tudo. O que o Senhor fez? O Senhor vedou a passagem para a árvore da vida. Colocou dois querubins com a espada de fogo desembainhada. A espada de fogo nos fala da sua justiça. Vamos ver isso depois no plano de redenção. O Senhor Jesus hoje nos abriu esse caminho de novo para a árvore da vida. Nós temos acesso hoje para a vida de Deus. Mas isso só é possível agora se nós retrocedermos à visão do mundo e declararmos que nós cremos na palavra de Deus. Se você disser, eu creio em Deus, Deus é verdadeiro. É mentira tudo que eu estou vendo do diabo. Que o diabo diz, você não está vendo, olha aqui, estou te mostrando esse mundo, olha aqui, isso aqui é real. O que você pode me dizer de Deus? De Deus você não prova nada. O que você prova da vida do Espírito? Você não tem prova nenhuma. Você não tem nada concreto a me mostrar. É isso que o mundo diz. Mas quando você, apesar das tentações do inferno, e você não tem uma evidência concreta, física, para dizer a respeito de Deus, ainda assim você fala, eu sei que o meu Redentor vive. Ele está vivo. Quanto mais você caminha nessa direção, mais você torna concretas as realidades de Deus. Irmãos, a fé honra a Deus. Aquele que crê, honra a Deus. Eu sei que você pensa que você honra a Deus obedecendo. E você pensa que você honra a Deus fugindo do pecado, fugindo do erro. Isso é muito bom. E de fato, Deus se agrada com isso. Entendeu? Mas nada honra mais a Deus do que crer. Por que as pessoas que estão lá fora, que são boazinhas, elas não estão honrando a Deus? Não são salvas. Apenas ser bonzinho salva? Apenas fazer boas obras salva? Você conhece pessoas lá fora que são pessoas corretas, íntegras, que têm um padrão de vida até moral elevado? Conhece? Tem muitas. Tem gente que tem um padrão moral, um padrão ético elevadíssimo. E ele anda de acordo com o padrão que ele acredita. E ainda assim, eles estão em inimizade contra Deus. Por quê? Porque aquela justiça deles não honra a Deus. Você só honra a Deus quando você diz, Deus é verdadeiro, eu creio nele. A fé é que honra a Deus. Você quer ter um ministério bem-sucedido? Honra a Deus. Você quer ser frutífero? Honra a Deus. Pisa na água. Aceita o desafio dele. Entra no mar. Entende? Pega o pão, vai multiplicar. Aceita o desafio. Quando você aceita o desafio, você honra a Deus. Apenas homens de fé honram a Deus. E Deus estabeleceu que agora o justo viverá pela fé. Nós vivemos por esse caminho. O primeiro pecado foi a incredulidade. O primeiro princípio agora da vida no Espírito é andar em fé. Agora, eu gostaria de compartilhar com você o que significa esse andar em fé. Andar em fé tem três aspectos envolvidos para você compreender. O primeiro aspecto de andar em fé é que precisamos de renunciar ao esforço próprio. Diga o primeiro aspecto de andar em fé. Diga, andar em fé é renunciar ao esforço próprio. Não tem como você dizer que anda crendo em Deus, mas anda confiado em si mesmo. No que você pode fazer, no que o seu braço pode realizar, não tem como. É incoerente. Aquele que anda pela fé, ele declara: não sou eu, é o Senhor. Não é o meu braço, é o braço dele. Não é a minha força, é a força dele. Não sou eu que vou fazer essa obra, é ele que vai fazer. Ele vai me usar, eu vou trabalhar, não é? Eu vou até me esforçar nesse trabalho para ser zeloso, mas no final eu sei que não é o meu trabalho que faz. No final quem faz é ele. A nós cabe apenas honrá-lo. Em todo lugar que Deus é honrado, Deus age. Você conhece alguns tipos de igrejas que às vezes têm umas práticas que nós achamos estranhas? E nós ficamos pensando, por que tais igrejas crescem? Mas começa a olhar para você ver. Por mais estranho que seja o comportamento deles e as práticas deles, tem uma coisa que é visível. Eles valorizam a fé. E o tempo todo estão dizendo, se você crê, você vai ver. Se você crê em Deus, você vai receber. Se você crê, a glória do Senhor virá. Como eles estão o tempo inteiro honrando a Deus e dizendo que a palavra é a verdade, que Deus é verdadeiro, então Deus se manifesta naquele lugar. Porque Deus se manifesta onde ele é honrado. Deus opera onde ele é honrado. Por que que Deus não age em certos tipos de igrejas? Onde se diz, por exemplo, não, Deus não cura mais hoje. Já curou, mas Deus não cura mais. Por que Deus não age lá? Porque ele é desonrado. Entendeu? É desonrado. A Bíblia fala claramente que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas eles dizem, não, hoje não é mais. Está desonrando a Deus. Entendeu? Quando eles negam o poder, estão desonrando a Deus. Quando eles contradizem a palavra, estão desonrando a Deus. E por que desonram a Deus? E lembra, o incrédulo é aquele que diz que Deus é mentiroso. Pastor, por que que é isso? Quer dizer que tem crente que fala que Deus mente? Não diretamente. Adão não falou lá claramente, Deus é mentiroso. Não. Ele não falou explicitamente. Os seus atos demonstraram. Quando ele tomou da fruta, ele estava dizendo, é verdade, não morre não. Vou comer isso aqui, não morre não. Entendeu o que eu estou dizendo? Os seus atos mostram se você honra a Deus ou não. Os seus atos demonstram. Sua teologia demonstra. Sua teologia honra a Deus. A teologia que você crê honra a Deus. É uma teologia que coloca Deus na posição de Deus, de Senhor, de poder, de governo, de glória. Uma teologia que põe Deus longe, distante, que não faz, que não age, que não tem. Não honra a Deus. E a primeira maneira de você demonstrar sua fé é renunciando ao esforço próprio. Entendendo que o que nós fazemos, fazemos pela força dele. Alguém vai dizer, pastor, eu não consigo entender. Mesmo que você não entenda completamente como aplicar o princípio, guarde no seu coração, porque na hora certa o Espírito vai te dizer, está vendo? Aqui é a hora de você entender. Você vai usar a sua força ou a minha força? Você vai usar o seu braço ou o meu braço? Então eu quero te dar muitas ilustrações para ver se você consegue entender. Uma situação em que você pode usar a sua força ou a força de Deus? No casamento. Casamento é um lugar ótimo, vou usar muito o casamento como ilustração. É um dos lugares onde a pessoa é mais checada é no casamento. É um dos lugares onde você vai mais crescer se você responder a Deus. O que acontece em alguns casamentos? O cônjuge resolve mudar o outro na marra. Já viram isso? É a mulher que faz greve. Fala, se você não mudar, também não vem que não tem. Não é verdade? É a mulher que aluga o ouvido do marido, ela pensa que pelo muito falar, ela vai ser ouvida. Já viu? Jesus disse isso. Não é pelo muito falar que você vai ser ouvido. Não, mas ela repete. Já falaram. Ela pensa, se ela falar mais alto, talvez Deus vá ouvir. Aí ela vai no ouvido dele e fala mais alto ainda. Quer dizer, além de ser muito falar, ainda é falar alto. Porque ela pensa que assim vai mudá-lo. Quem está mudando? É ela. Vai atingir o objetivo, irmãos? Não, porque isso é força do braço, não é poder de Deus. Não tem fé envolvida nisso. Tem braço do homem. Tem a mão humana, tem a habilidade humana. Mas não tem a mão de Deus. Quantas vezes nós queremos formar o caráter dos outros? Isso é muito comum. Hoje nós estamos vivendo um mover de célula. Tem havido um entendimento grande sobre o discipulado, mas tem havido também muitos equívocos. Você pegar um discipulador carnal, você está frito. Porque quem é o carnal nesse sentido? O carnal é aquele que não anda por fé. Quem é o crente carnal? O crente carnal é o oposto. Apesar de ser crente, ele não honra a Deus com fé e anda pelo seu esforço natural. Então, é o discipulador que quer mudar o discípulo na marra também, fica vigiando o discípulo, criando situações para testá-lo. Como é que é? Fica vigiando ele. Você orou hoje? Você não orou? Vai orar. Agora você vai orar. Você leu? Não leu? Tá? Fez? Não fez? Nós queremos, no nosso braço, formar o caráter dele. Deus vai aceitar dividir a glória dele com você? Não vai não, querido. Quando ele terminar a obra na vida do seu discípulo, ele não vai dividir com você e dizer, olha, foi eu e o discipulador dele que conseguimos isso. Deus não vai aceitar isso. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque achamos que é o nosso braço que muda as pessoas. Comece a observar quanta coisa nós fazemos no dia a dia que não é de fé, que não é fruto de fé, que não é fruto de dependência de Deus. Sempre que o contrário do esforço é você descansar. É assim que Hebreus diz, resta um descanso para o povo de Deus. Abre lá em Hebreus, capítulo 4. A fé pressupõe o descanso de Deus. Hebreus, está no Novo Testamento, capítulo 4. Olha o que diz. Nós, Hebreus 4, verso 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Olha que coisa impressionante. Verso 6 diz ainda. Verso 4. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais foram anunciadas as boas novas. Olha, verso 10. Porque, verso 9, perdão. Porque resta um descanso, um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras. Porque ele mesmo diz, verso 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Há um descanso para se entrar. Então esse negócio de crente estressado, neurotizado, que está cansado, eu tenho tentado ser crente esses anos todos, não estou conseguindo, eu vou mudar. Percebe onde é que é o problema? Nunca entrou no descanso. Qual que é o descanso que ele se refere? Canaã saiu do Egito, estavam caminhando no deserto, mas não puderam entrar em Canaã. E por que não entraram em Canaã? Por causa da incredulidade. E aqui o autor de Hebreus está dizendo o que significa Canaã. O Egito é escravidão. O deserto é lugar de cansaço. Mas Canaã é o descanso que Deus tem para você. Qual que era o alvo de Deus? Te livrar da escravidão, mas te levar para o descanso. Mas qual que é o resultado na vida de alguns? Foram libertos da escravidão do Egito, mas estão vivendo no cansaço do deserto. Aí Paulo diz, resta um descanso para o Filho de Deus. Há um descanso. Essa coisa de você ficar estressado, extenuado ao servir a Deus, tem algo errado. Não tá vindo de fé. Quantos de nós somos líderes? Por que alguns irmãos não querem liderar na casa de Deus? Porque na cabeça deles, liderar é algo extremamente cansativo, extenuante, pesadíssimo. Mas há um descanso de fé. Se você lidera no descanso da fé, você é o líder produtivo. Você é um líder arejado, tranquilo, sereno. Ninguém sente pesado perto de você. Você não passa essa ideia de fardo. Pelo contrário, até desperta no outro desejo de fazer também. Que ele fala, parece que é tão gostoso. Eu faço questão de viver assim, irmãos. Nossa igreja hoje tem 13 mil membros. Alguns perguntam, pastor, deve ser difícil demais, deve ser pesado demais. Eu digo para você, não há peso nenhum para mim. Não sou eu que carrego, nem tento carregar esse tanto de gente. Você acha que eu conseguiria? Nem tento, mas eu ando no descanso de Deus. Quando eu vejo algo na minha igreja que eu acho estranho, eu falo, Deus, o Senhor começou a obra, eu creio, vai terminá-la. Senhor, tu precisa de ajuda, cooperação, o Senhor me diz que eu tenho que fazer, mas eu só faço o que o Senhor mandar. Nossa igreja tem milhares de novos convertidos, eles aprontam de tudo e trazem para mim. E alguém pode falar, pastor, mas como é que pode ser crente desse jeito? Fala, pois é, criança, entendeu? Mas eu não fico lá extenuado pensando que só eu que irei mudá-los. Pelo contrário, eu sempre libero a palavra de fé, eu sempre digo, eles vão crescer, vão ser homens de Deus. Ixi, esse pessoal vai ser usado demais por Deus. Aí o diabo fala, qual que é a prova que você tem? Qual que é a evidência que você tem? O que você está vendo é só o contrário. É claro que não vai acontecer isso. Eu digo, é claro que vai acontecer, porque quem falou é Deus, e o Senhor não pode falhar. Ele que falou, eu fico com o que ele disse. É um estilo de vida louco, mas é um descanso, há um descanso. Há um descanso para o seu casamento. Há um descanso para a sua alma. Há um descanso. Pessoas que não conseguem dormir, vivem estafadas, estressadas. Líderes cristãos que têm estafa. Meu Deus do céu, o que é isso? Porque você sabe, estafa não tem nada a ver com cansaço físico, sabia disso? É só da alma. Você conhece algum servente pedreiro com estafa? Ah, estou estafado, pastor. Trabalhei demais, 8 horas por dia carregando tijolo, areia. Você vê algum? Não tem estafa. Sabe por que não tem? Nós chegamos na hora do almoço, o cara come igual um leão. E na hora de dormir, você vê algum pedreiro, algum servente pedreiro com insônia? Não consigo dormir. Preciso tomar um tranquilizante. Não consegue dormir, não consegue ficar acordado. Põe o cara na frente da televisão, o cara começa a ficar meio zonzo. Não consegue ficar acordado, ele até tenta. Mas não consegue. É ou não é, meus irmãos? Quem é que fica estafado? É o ansioso. É o preocupado. É o angustiado. Esse fica estressado. Esse fica estressado, não consegue dormir, não consegue comer, não consegue nada. A vida perde a graça, perde o sabor. Horrível quando isso acontece com pessoas que lideram na casa de Deus. Homens que deveriam ser homens de Deus, estão sendo homens da alma, do esforço humano. A obra de Deus não é feita no suor. Abre sua Bíblia lá em Ezequiel. A palavra do Senhor nos fala a respeito, tem um versículo em Ezequiel muito jóia. Ezequiel capítulo 44, verso 17. Ezequiel, está no Velho Testamento, Ezequiel 44, 17. Aqui o Senhor está dando uma orientação para os sacerdotes. Existia uma maneira como esses sacerdotes deveriam servir a Deus. Olha a maneira como eles deveriam servir a Deus. Verso 17. E será que quando os sacerdotes entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho? Sim, porque o linho finíssimo são os atos de justiça. Ninguém pode servir a Deus em pecado. Não se porá lã sobre eles quando servirem nas portas do átrio interior dentro do templo. O que é essa lã? Por que não? Tiaras de linho lhes estarão sobre as cabeças e calções de linho sobre as coxas. Não se vestirão a ponto de lhes vir suor. Deus não aceita suor, irmãos. Deus não aceita suor. Essa aqui é a verdade. Agora, por quê? O que tem de errado no suor? Será que Deus tem aquele mesmo problema desses seriados americanos, né? Que o herói corre, corre, corre e não pinga nenhuma gota de suor na testa. Já viu isso? Cara, você vê aqueles policiais correndo e atrás do bandido. E quando eles param, tá sequinho, a pele e tudo assim. Fala, porque não mora no Brasil. Deve morar debaixo de zero, né? Temperatura. Será que Deus tem problema? Tem que ser tudo antisséptico, nada de suor. Suor não pica bem. Deus não tem esse problema. Nada contra o suor em si mesmo, mas sim com aquilo com que o suor representa na Bíblia. Lembra que a Bíblia explica a Bíblia. Você não pode explicar a Bíblia com seu conceito, sua ideia, seu pensamento. Você explica a Bíblia com a Bíblia. Qual que é a primeira menção de suor na Bíblia? Está lá em Gênesis. Depois que o homem pecou, a Bíblia fala, Adão, maldita é a terra por tua causa agora, Adão. O seu pecado amaldiçoou tudo isso aqui que eu criei para ser um jardim. Isso aqui era para ser um jardim, o planeta inteiro, Adão. Mas agora, olha a maldição. Por causa disso, agora vai vir praga, vai vir erva daninha, espinheiro, vai ficar um negócio esquisito. Você vai ter agora que cuidar, vai ter que arrancar essas coisas, e você vai ter agora que obter o pão com suor, Adão. Antes não precisava do suor. Não é que Adão não ia trabalhar. Há uma ideia comum por aí que trabalhar, olha aí, é por causa do pecado. Se tivesse pecado, ele não ia trabalhar. Que trabalho é maldição. Trabalho não é maldição. Diga ao seu vizinho, fala, irmão, trabalho não é maldição. Por que trabalho não é maldição? Porque Deus trabalha. E Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se fosse maldição, Deus não fazia. E tudo que Deus faz é bom. Se Deus trabalha, então vamos trabalhar também, porque ele é o nosso padrão. E se Deus, que é Deus, trabalha, imagina nós, somos seus servos. Estão lá para sermos seus cooperadores. Então prepara, a eternidade é uma benção. Só tem uma diferença. Aqui o seu trabalho implica em suor. Deus abomina o suor. Porque o suor é que é maldição. Por quê? Quando você sua, é sinal que está gastando energia sua. Entendeu? Eu sei que ficou sua duas vezes aí, né? Vou falar de outro jeito. Quando você transpira, é sinal que você está gastando a sua própria energia. E quando você gasta a sua energia, você está se desgastando e, portanto, está morrendo um pouquinho mais. Esse é o resultado da maldição. E o Senhor diz, o suor é maldição. E Deus abomina a maldição, abomina o suor. Por isso, o sacerdote, quando chegava para servir no santuário, o Senhor fala o que para ele? Não pode suar na minha presença. Eita, que coisa, hein? Por que não pode suar, querido? A única maneira de não suar é trabalhar no descanso. O único jeito. Porque se movimentar, transpira, é ou não é? O único jeito de trabalhar para Deus e não suar é trabalhar no descanso. É entrar no descanso. Mas você percebeu que está vindo suor, querido? Aí a sarça está queimando, mas olha, está queimando e usando a madeira dela como combustível. Lembra da sarça no deserto que Moisés viu? Como é que era aquela sarça? Ela tinha fogo, mas não se consumia. Por quê? Porque o fogo de Deus não usa você como combustível. Está me ouvindo? A fonte desse fogo, o combustível dele, não é você mesmo. Não é sua força natural. O fogo que está lá é mantido por Deus. Deus quer apenas usar a sarça para mostrar o fogo. Mas ele não quer queimar a sarça, fazer dela um monte de lenha para ser queimada, não. Aquela sarça somos nós, querido. Aquilo lá era a maneira do Senhor dizer para Moisés, Moisés, isso aqui é você. Antes você queria ser uma sarça e queimar para mim, mas olha o que sobrou. Sobrou só um tição aqui no deserto, Moisés. Sobrou nada. Mas agora, olha o que eu quero fazer com você. Você vai ser uma sarça nova e vai pegar fogo, mas o fogo não vai usar você como combustível. Eu vou ser o combustível do fogo em você. Assim acontece conosco hoje. Você é essa sarça. Deus quer usar você. Deus quer queimar através de você. O fogo dele quer arder em você, mas ele não quer usar você mesmo como lenha. Tem uma capa de um livro que chama Esgotamento Espiritual. Não sei, alguém já leu esse livro? É uma capa muito joia. E é a grande contradição do meio evangélico, do cristianismo. Esgotamento espiritual. Como é que é possível ter esgotamento espiritual? Deus exaure as suas fontes, meus irmãos. Chega uma hora que esgota, Deus fala, chega, meu filho, não tem mais não, acabou. Existe isso? Não, Deus é o El Shaddai, todo suficiente, inexaurível. A sua necessidade é um conta-gota, mas Deus é um oceano. Cada vez que você vai lá e enche o conta-gota, você fica entupido, mas Deus não altera em nada. Não muda nada. Mas o que, que o autor quis dizer com aquela capa, com esgotamento? Ele está falando de pessoas que vivem no seu esforço, na sua força natural, e usam essa força como combustível. Aí eles pegaram um palito de fósforo, lembra? Queimado, e na pontinha do palito de fósforo eles desenharam o rosto de um homem. Aquele ali é o retrato de muitos crentes. Um palito de fósforo queimado. Mas a vida no Espírito pode até ser um palito de fósforo, mas a pólvora é Deus. E ela até queima em você, mas não precisa de você para continuar queimando. É o fogo de Deus. Amém, meus irmãos? Porque é feito no descanso. Há tanto cansaço no meio do povo de Deus. Por que há tanto cansaço? Porque não há fé. Há muita incredulidade. Por que eu não acredito que Deus vai fazer? Eu pego e tomo a frente e vou fazer por mim mesmo. Porque até na hora que eu vi, o Senhor não fez. Então eu vou lá e realizo. Mas alguém pode dizer, pastor, qual que é o equilíbrio que eu preciso de ter entre descanso da fé e passividade? São duas coisas distintas. Passividade é uma coisa, descanso é outra. Descanso é o seguinte, eu não vou deixar de pregar, não vou ficar sentado no banco, parado. Não, se o Senhor disse que eu tenho que pregar, eu vou pregar. Mas quando eu for pregar, eu vou pregar na dependência e no descanso. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Vou pregar na dependência e no descanso. O passivo fica sentado no banco dizendo, não, Deus vai fazer. O passivo não prega, ele fala, não, Deus vai fazer, o povo vai converter. O passivo não lidera, ele fala, não, Deus vai fazer. E ele fica sentado. Passividade é do diabo, descanso é de Deus. O que é o descanso? Eu pergunto para você, a Bíblia fala que Deus descansa. Mas Deus cansa? Hã? Por que Deus descansou então? Qual a primeira coisa que Deus fez depois de criar o homem? Descansou. Por que Deus descansou se ele não cansa? Dá para imaginar Deus cansado? Ei, Gabriel, senta aqui, meu filho. Hoje eu criei o sol, rapaz, um calorão pesado. Estou precisando aqui de pegar um ventinho aqui. Hã? Dá para imaginar Deus fazendo isso com Gabriel? E Gabriel fala, senta aí, Senhor, só preciso descansar mesmo. O universo é muito grande. Deus não cansa. A Bíblia fala que Ele sustenta tudo, todo o universo, e Ele não cansa. Mas depois de criar o homem, Ele descansou. Por quê? O que significa esse descanso? Esse descanso significa o seguinte, agora que eu tenho algo que me dá prazer, eu vou parar tudo, porque eu quero desfrutar dele. Isso significa que o descanso da Bíblia é o desfrute da presença de Deus. Há um descanso para nós, qual que é? Desfrutar de Deus agora. Agora que eu fui salvo, que eu cheguei na casa do Pai, tem uma festa para mim. Vou parar e vou desfrutar dele. Não é passividade. O passivo não ora, não prega, não ensina, não faz nada. Quem descansa faz tudo, mas faz na força dele, não na força própria. Amém, meus irmãos? Agora, não é fácil você aprender dependência de Deus. Essa é uma lição dura de aprender. Você pode pensar assim, mas aquele irmãozinho que chegou, olha lá como ele está dependendo, eu chamei ele para pregar e ele está tremendo. Que dependência que ele tem? Ele tem dependência porque ele não se conhece. O dia que ele se conhecer, ele perde dependência. Dependência é fruto de fé, não é natural. Vou te dar um exemplo para você entender. O Wendell nunca pregou na frente da igreja. Aí eu chego e falo, Wendell, domingo que vem estou sentindo de Deus a pregar no culto, à noite. Aí o Wendell fala, não, por favor, eu não, manda outro. Por que eu não, por favor, não, manda ali o Júlio. Eu falo, não, é você mesmo. Não tem como escapar, ele é obrigado a ir. O que ele vai fazer até chegar domingo? Ele vai orar, ele não vai orar só, né? Ele vai berrar diante de Deus. Ele não vai jejuar, vai perder o apetite. Ele não vai fazer vigília, vai perder o sono. E ele vai ficar, vai orar muito. Quando chegar domingo, ele chega para pregar, o que vai acontecer? Vai ser uma benção. E eu falo, Wendell, não sabia que você tinha essa unção toda. Domingo que vem pregar de novo. De novo, agora já ora menos, já não ora tanto. Não é verdade? Mas chega domingo e é uma benção de novo. Eu falo, Wendell, rapaz, você tem um chamado mesmo. Que ministério vai pregar domingo que vem de novo? Ele fala o que agora? Pastor, deixa comigo. Descobri que eu tenho dom para essas coisas. Viu como ele perdeu a dependência rapidinho? Mas a dependência que ele tinha, a dependência da carne, que achava que não sabia. Agora que a carne viu que dá conta, não precisa mais de Deus. O que Deus tem que fazer agora? Vai ensinar a verdadeira dependência para ele. Nesse da semana ele já não ora tanto, já não lê tanto, prepara um longo sermão. Chega domingo para pregar, fala. Quando ele acha que falou tudo, olha no relógio, passou 5 minutos. Aí tudo que ele não sentiu a semana inteira, sente lá em cima. Sudorese, mal-estar, dor de barriga. E ele desce lá de cima, foi um vexame. Por que Deus fez isso com ele? Por que o Senhor quis mostrar para ele? Que a verdadeira dependência é no dia que Deus mostra a você na luz dele, que você não pode. Eu gosto muito do corinho que diz, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é o quê? Descansar em mim. Qual que é o seu trabalho? Descansar em Deus. Feche seus olhos.